E tá tudo certo, termino com você. É só você me devolver aquele abraço. É só você me devolver todos os beijos. Tudo do mesmo jeito, último ao primeiro. Mas na verdade eu vim buscar as frases que falei. Tô com saudades, eu te amo, foi o que lembrei. O que me fez apaixonar, tento esquecer, mas não dá. Será que você vai se sentir bem quando devolver tudo que você tem de mim e me entregar tudo que vem depois do fim? Se você me amou uma vez, vou fazer me amar outra vez. Vai ser coisa de louco, eu e você de novo. Se você me amou,